fumaça vai subir. Aqui, olá, haha, sou lá do leste, cidade Tiradentes, Sapopemba, São Mateus, na trincheira, na direta. E é só por Deus, rodeado de favela, duro sobreviver. Os bota preta, os Judas, vão se fuder. Acredita, é todo dia no meio da maldade, os dois lados igual piote. Os covardes, entre o lixo, projeto a minha imagem. Sou original, tô com os verdadeiros e você sabe. Tito, Bill, Ice Lee, DJ Pantera. Ativo no corre louco pelas verdes, já é. Tintim pra ser feliz, matando a depressão. Liga os parça, progresso pra nós, tamo juntão. E aí, maloqueiros? E aí, Tito? Prossiga ligeiro, deogista, Dr. MCs, parceiro. Bom dia, boa tarde, boa noite pra nós. Tá suave, tá tranquilo pra eu soltar minha voz. Se a quebrada tá de boa, eu tô de boa também. Tamo aí na atividade, também curtas de 100. Sem problema se você não se curvar pra ambição. A inveja é alimento que engorda zoião. Se orienta, viu, João? Mundo cá, mundo cão. Valoriza o que é simples, é o que diz a canção. Vem no jet com a família pra você se ligar. Que nem tudo tá perdido e você pode sonhar. Tem uns mano que é da hora e fecha na contenção. E bad black tem em todo lugar sangue bom. Sem essa de dizer que todo mundo é igual. Uns tão no caminho certo, outros bafora formal. Dá um salve de responsa, tudo e passa a visão. Liga os parça pro progresso e vem com nós no refrão. Ligo da boa, liga os shorts, liga os parça. Ligo blindado e fala que os inimigos é de graça. Ligo o Gaspar, ligo o Fabinho, vulgo Dodge. Low Jack não tem vez, com os monstros ninguém pode. Ligo o Cauê e a rapa lá de dentro e pá. Tamo aqui fora te esperando pra comemorar. Liga as quebradas, se for progresso liga nós. Quem corre certo pelo certo solta sua voz. Um motivo, uma rima, um verso, uma história, aê. Uma prosa, várias vidas, true, sem pagar. De aventureiro, liga as mina, liga os parça, liga e vem os verdadeiros. Abaixe a bandeira da hipocrisia. Põe os assuntos um dia na mesa. Contra a pedofilia, contra a miséria que faz o povo sofrer. Pode ir contra o racismo nos tempos modernos da TV. Você me vê no peão, desacredita. Poesia e caderno na mão, cê vê a mesma fita. Se faz de vítima quem? Quem é você? Quem sou eu? Mas quem? Quem a sociedade fez refém? Ignora sem perceber, nos ensina a esquecer. Há muito tempo sem lei, quem tem um olho é rei. Não é assim? Eu vivi, entendi. Vou somar, aí se lê. Salve os parça, liga aê. Devagar na radiação, só faz sentir o peso da responsa. Aí, e vem em soma. O jogo é a vida. A vida é um jogo. E a disposição de começar tudo de novo. Tem o tom, liga o som, vamo aê. Sem espera, o tempo não espera. Faz a nossa encosta, linda rara. Que o rap é nossa cara. Chamou na levada, é nossa cara. Salve as mina, liga os parça.